ver. Quem olhou pra mim e me amou assim, pra eu não me perder. Insensatez não me enxergar todo esse amor. E de uma vez não me entregar como estou. Está imposta no que acabo de cantar pra você. Deu pra entender?